Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nota 7 aqui no canal 1 da Rádio Interweb. Edição para 24 de maio de 2013. A edição de hoje do nosso Nota 7 será muito especial porque há a trazer grandes momentos da música instrumental. Músicas que ainda hoje são reconhecidas, como estas duas primeiras que dispensam quase apresentações. Vamos começar por Dancing Shadows, a música de Armic, guitarrista conhecido. E vamos também ficar com uma outra música de um outro nome, neste caso da flauta de Pan, também bastante conhecido. Chama-se Edward Simoni e a música que vamos aqui ouvir dá pelo nome de Feuertanz, por outras palavras, Dança do Fogo. É uma música muito interessante essa que vamos aqui partilhar com vocês e que hoje então fará parte do nosso Nota 7. São as duas primeiras de 8 que vamos escutar nesta edição de 24 de maio de 2013. Thank you. E já cá estamos, depois destes dois temas, de Eduardo Simoni e também de Armic. Passamos agora a Kenny G, um conhecido saxofonista, que aqui nos interpreta o tema The Moment. A par de... como é que se chamava a melodia? Bom, agora me recordo, a par de uma outra música, esta é das mais conhecidas, é mais conhecida do saxofonista. Vamos também ficar com Minstrel Hall, música dos R. Blackmore, e que irá então ajudar a preencher as cerca de 30 minutos que compõem cada edição da Nota 7, supostamente diariamente. Agora ainda estamos com algumas repetições, mas tudo o seu tempo irá sendo composto. Ora, vamos então conferir estes dois temas. Primeiro, como disse, a música então de Kenny G, chamada The Moment, e depois então esta dos R. Blackmore, chamada Minstrel Hall. Esta música faz lembrar muito o tempo medieval, não sei se o seu objetivo era esse, mas faz lembrar muito o tempo medieval, aquelas músicas dos reis e demais, por acaso. Vamos então ficar por aqui com estes dois momentos, e eu então volto daqui a pouco para mais música no nosso Nota 7. Pois é, depois de R. Blackmore com Minstrel Hall e também de Kenny G com The Moment, temos agora mais dois temas que certamente os ouvintes conhecerão. O primeiro não sei, mas o segundo com toda a certeza. Vamos lá primeiro então. Caravelli com Le Feuil Mort, uma música bonita, mas ao mesmo tempo forte. E vamos depois contrastar com uma outra bem mais descontraída. Vai, já também isso mesmo, descontrair. A música que dá pelo nome de I'm Singing in Rain. Esta música até fez parte do filme, creio eu. E é mesmo muito conhecida. Aqui é interpretada por Hugo Strasser, um reputadíssimo clarinetista que então nos vai fazer companhia nesta edição do nosso Nota 7 aqui no canal 1 da Rádio Antena Web. Vamos ficar então por aqui com estes dois temas. Eu volto daqui a pouco para as despedidas deste Nota 7. Até já! Thank you. Pois é. E chegamos até ao final desta emissão do nosso Nota 7. Mais duas músicas para fechar as portas por hoje e abri-las novamente apenas na segunda-feira. Parapluie de Cherbourg é o próximo tema de M. Legrand, que vamos então ouvir. Vamos também ficar com um outro tema dos de. Dos The Venters, se isto é correto. Venters é como se chamam. E a música que vamos ouvir chama-se Vibrations. É então com boas vibrações que vamos fechar as portas por hoje e vamos então apenas abri-las na próxima segunda-feira. Aos ouvintes, desejo a continuação de uma ótima tarde, lembrando que já daqui a um bocadinho chega mais uma edição das Rapidinhas na Brasa. Fique por aí, fique bem na companhia, que lá está, do canal 1 da Rádio Interweb. Boa tarde. Thank you.